E a aquarela do Brasil começa exatamente assim. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. E cantar o Brasil é tudo aquilo que faz o coração saltar de alegria, porque podemos até de vez em quando fazer as nossas críticas, mas no fundo, no fundo, que ninguém fale mal da nossa terra, que nós a defendemos com unhas e dentes. E o fazemos porque amamos esse pedaço nosso e gostaríamos que ele estivesse no rumo certo. E vamos ser otimistas e esperar que isso possa acontecer um dia e que esse dia não esteja tão distante. Mas tudo isso, essa vontade, esse sentimento, essa paixão pelo pedaço de chão que é nosso, tudo isso é questão de sensibilidade. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais, falando para o mundo. Eu deixei para agora o especial, aquilo que não pode faltar, porque é o que faz com que nós possamos ter a consciência daquilo que importa, que é o nosso contato, é a nossa amizade, é o meu abraço para você, nosso ouvinte, aquele que, quando pode, e quem sabe até possa muitas vezes, devido à dificuldade do nosso horário, que é das 8 às 9 da noite, logo depois da Hora do Brasil, de segunda a sexta, isso quando não acontecer um jogo do Campeonato Mineiro, que é transmitido aqui pela equipe fantástica esportiva da nossa rádio, quando não acontecer a coincidência de haver um jogo. Então, nesse caso, o nosso programa não vai ao ar e você já sabe, vai lá no www.acasadapedra.com.br e você terá acesso ao programa do dia previamente gravado e todos os demais. Mas isso acredito que muitos de vocês já saibam, e é com esse clima de música brasileira, esse clima alegre e com esse ritmo de alma que eu queria dizer seja bem-vindo e como é bom estar de novo com vocês. Um grande abraço, novamente eu repito, de mim para vocês, Renato Tavolieri Filho. Show. Sem dúvida, nós tivemos a razão muito forte para começarmos o programa com a Aquarela do Brasil. Porque nós já tivemos, nas semanas anteriores, nas duas semanas anteriores, música brasileira, com expressões já consagradas da nossa música, como também alguns cantores novos e já fazendo muito sucesso e com uma música de muita qualidade, o que nos orgulha muito. Isso prova que a música brasileira vai muito bem, obrigado, e não está sofrendo com as normais crises ou fases de desaparecimento. De vez em quando há um branco geral e ficamos carentes de expressões mais significativas. O que eu acho muito interessante no momento atual da música brasileira é que o novo e o não tão novo convivem lado a lado. E o público jovem tem essa grande virtude de abraçar o novo e o antigo, supostamente antigo, mas que se renova, e muitas vezes até é quem mais renova e quem mais inova. Nós vemos cantores e compositores como o Caetano Veloso, compositores como Gilberto Gil e o próprio Chico Buarque e o Milton Nascimento, sempre trazendo uma qualidade de composições que traçam os rumos dos caminhos da música brasileira, principalmente a MPB, ainda influenciando aqueles que surgem em tantos aspectos e, sem dúvida, influenciando positivamente, já que são expressões máximas reconhecidas no mundo inteiro. E por esse motivo, nós escolhemos continuar durante esta semana também celebrando a música brasileira mais uma vez. Primeiro, pelo material que temos, riquíssimo, e segundo, porque é tão bom, né? É tão bom a gente poder contar com essas expressões. E decidimos fazer uma dobradinha nesta semana, pelo menos a maior parte do tempo dela. Mas vamos deixar isso para o próximo bloco. Um pouco mais de música e, é claro, música brasileira para vocês. Tamborim avisou, cuidado, violão respondeu, me espera, cavaquinho atacou, dobrado, quando o apito chegou, já era, veio o surdo e bateu, tão forte que a cuíca gemeu de medo e o pandeiro dançou, que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, carnaval te espera, querem te botar feitiço, ai morena. Mas também pudera, se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Avisou, violão respondeu, cavaquinho atacou. Quando a pista chegou, já era, veio surdo e bateu. Que a cuíca gemeu e o pandeiro dançou. Fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morreu. feitiço, ai morena, mas também pudera. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, oi, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Hoje, especificamente, já inaugurando a proposta de terceira semana com música brasileira, nós decidimos que nesta semana teríamos uma dobradinha feminina, duas expressões muito interessantes e contrastantes, até no sentido de que vamos ver uma expressão já consagrada e uma criatura fantástica que foi quem fechou a semana passada, a Beth Carvalho. Vamos ter Beth Carvalho esta semana e também a jovem, já mais recente e consagrada, recentemente consagrada, Roberta Sá, e que faz um trabalho esmerado, muito sério, e vocês vão atestar isso aqui. Uma das coisas que me motivou a ter mais uma semana foi exatamente ficar surpreso com a qualidade do material que eu estava tendo para promover e fazer os nossos programas. Eu falei, eu tenho que dividir isso aqui com os meus amigos ouvintes, porque isso aqui é material para o nosso Questão de Sensibilidade, sem dúvida. Então, hoje, conosco, a Roberta Sá. Apogeu, a lua já se escondeu, vestindo o céu de puro breu, e eu mal vejo a minha mão a rabiscar esboço de canção. Poesia vã, pobre verso meu, que brota quando feneceu. A mesma flor que concebeu, perdido na alucinação do amor, acreditando na ilusão, canto pra esquecer a dor da vida. Sei que o destino do amor sempre a despedida, a tristeza é o grão, saudade é o chão onde eu planto, do ventre da solidão é que nasce o meu canto. Poesia vã, pobre verso meu, solidão é que nasce o meu canto. Título de esclarecimento, como terminamos a semana passada com o programa da Beth Carvalho, eu achei por bem começar na primeira apresentação desta semana com Roberta Sá e ficar entremeando. Então, amanhã, Beth Carvalho, e depois Roberta Sá, Beth Carvalho. E na sexta-feira eu ainda vou pensar o que vamos trazer. Mais ou menos é essa a ideia. Às vezes pode acontecer por uma série de razões, questão de momento, sendo questão de sentimento, é questão de sensibilidade. Essa capacidade intuitiva, eu gosto muito de deixá-la solta, a programação, embora sendo algo que se planeja antecipadamente, principalmente no fim de semana, eu já vou separando material, vou vendo as coisas, mas na verdade muito acontece no momento da feitura do programa, porque é nesse momento que o sentimento está presente, e o momento e a verdade é o momento do sentimento. Por isso, estamos aqui na noite com música e desta vez com a nossa Roberta Sá. Simpatia. Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar. Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia. Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela. E eu olhando pra beira da saia, querendo rodar, assim eu vou. Eu espero que vocês estejam gostando do programa de hoje e que por agora já sintam a Roberta Sá como prata da casa. E aqueles que tenham a curiosidade, e eu recomendo que o façam, tentem ir ao Google. Ou então, o Google é uma possibilidade, coloquem lá a Roberta Sá e uma das primeiras opções, se é que não é a primeira, vai aparecer o site oficial dela. E vocês visitando a página, o site oficial dela online, vocês vão ter muita informação. Primeiro vão conhecer a figura doce, linda menina, mas uma beleza que não é aquela beleza sofisticada e distante, é uma beleza gostosa, de gente boa e com um sorriso bonito, e nos sentimos à vontade com o seu jeito de ser. Isso transparece no seu jeito de fazer música, um jeito sério, mas carregado de sentimento e, principalmente, carregado de sensibilidade. É muito difícil para um artista conseguir aliar técnica e sentimento. São poucos que o fazem e, às vezes, prevalece um deles em detrimento do outro. Mas quando as duas coisas se encontram, então temos talvez a expressão máxima da arte. E isso nos toca mais intensamente. Tivemos algumas expressões fabulosas, como eu sempre digo, a Elis e muitos cantores da música brasileira e cantoras têm essa característica, um Milton Nascimento, uma Simone. Todas as expressões são expressões que primam por esse casar de sentimento e técnica e perfeição naquilo que fazem em todos os sentidos. E isso nos atinge mais profundamente. E nessa linha, eu acredito que nós colocaríamos a Roberta Sá. Agora, voltando a uma questão que eu dei início, não é só pelo Google que vocês podem acessar o site oficial dela. É muito simples. Não há necessidade nem de se colocar o www.http, coloque em letra minúscula tudo junto, Roberta Sá, o Sá é S-A, então robertasa.com.br. E só isso, e vocês vão descobrir todo esse mundo, um pedacinho da biografia dela, uma biografia muito curtinha, mas muito significativa já, porque ela é muito jovem, mas também sabem o que está acontecendo na sua carreira, muita participação de fãs, e fãs bem fervorosos, como vocês vão observar. Mas é muito interessante também, muitos vídeos, fotografias. Eu recomendo, aquele que tiver a curiosidade, que eu espero que esteja, mas estando gostando aqui da apresentação dela, eu acho que é uma boa visitar a sua página, sem dúvida. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Thank you. abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. O processo de feitura de um programa de rádio é, sem dúvida, diverso, pelas suas características, do se fazer alguma coisa relacionada com imagem. Então, a preocupação é levar, pelo menos no que se possa, no que se consiga, a melhor qualidade sonora. Isso nem sempre é possível porque o material que se tem é um material mais antigo, ou então aquilo que se conseguiu como acesso não teve uma gravação, é cópia de cópia, mas ainda assim é válido como documento. Então, muitas vezes isso acontece. Eu já apresentei para vocês algumas apresentações da TV Câmara, a TV Senado, que tem programas gravados e apresentados nos seus canais de televisão. Mas quando eles disponibilizam para o público, e é essa a minha fonte para conseguir esse material, é através da internet. E nesse caso, eles fazem uma versão mais fácil, menor, que não ocupa tanto espaço, para ficar mais fácil, para que você até possa fazer o download e também não tome tanto espaço deles online. Então, nesse sentido, quanto menor o arquivo, pior a qualidade. Isso é uma das fatalidades. fica mais prático, mas se perde na qualidade. Então, todo o nosso trabalho, às vezes eu levo muito tempo tentando recuperar ao máximo naquilo que consigo, com alguns recursos de alguns programas exatamente com essa finalidade, para que vocês tenham o melhor som possível. Porque a qualidade do som é importante. Eu acho que vocês deveriam tentar pensar sobre isso. Eu acredito que você consiga se comover com qualquer tipo de aparelho, um aparelho que não seja estéreo. Mas quando eu ouvi, eu não sei como é que cada um reage, mas eu vou contar do que aconteceu comigo. Quando eu ouvi pela primeira vez um som estéreo, e isso era bem pequeno, eu fiquei fascinado quando vi uma vitrola com duas caixas separadas e ainda vinha com um abajur em cima. Eram aquelas vitrolas antigas, lindas, e que tinha eco. Eu passei dias, mas com aquilo ali, como se eu estivesse fazendo uma grande viagem com os efeitos de três dimensões. Só que as minhas três dimensões não eram visuais, eram internas, eram no mundo dos sonhos que a música sempre me propiciou e continua propiciando. Então, sem dúvida, uma melhor qualidade de som pode ajudar muito para um maior sentir, e isso também pode vir a ser questão de sensibilidade, o que prova que não há incompatibilidade com tecnologia e sentimento. Eu acho que pode haver e pode não haver. Isso depende qual o sentido que se dá à tecnologia. Há tecnologia que destrói o sentir, mas há muita tecnologia que ajuda esse sentir, que ajuda a vida, que salva, vide a medicina com tantos avanços, e existem coisas tão fantásticas que são descobertas. Então, não se pode ter uma visão muito parcial e radical em relação a isso ou qualquer outro tema. Preciso que se analise com um olhar mais sutil, e aí sim vamos ver que talvez cada caso é caso. Mas no caso da música, bem-vinda a toda inovação que faça com que a música seja mais infinita e mais profundamente sentida. Sozinho. só pra dizer adeus. Em meu peito a novidade. E o Questão de Sensibilidade de hoje, com música brasileira, na voz de Roberta Sá. Certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então nos socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Pra mamãe. Às vezes eu me pergunto como é possível que eu me lembre de algumas músicas que, na verdade, foram cantadas por cantores muito antigos, com os quais eu convivi muito pouco, era muito pequeno. Alguns deles pelo rádio, provavelmente, não me recordo muito bem, ou com apresentações esporádicas pela televisão. E eu me lembro de um cantor antigo, com uma voz belíssima e com umas músicas muito gostosas, que era o Silvio Caldas. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, a mulher. E isso, às vezes eu tô tomando banho, né? Acho que é normal, todo mundo gosta de cantar tomando banho. Eu não sei qual a relação que há, mas é um convite a celebrar a vida. Banho é muito bom, né? E eu, essa música me vem, e eu canto, e às vezes eu percebo que eu sei a letra. Como é que eu gravei isso aí? É estranho. O que faz com que você perceba como o sentir, ele guarda aquilo que o alimenta em momentos significativos, ainda mais quando você é pequeno, se absorve muito de novidade do mundo e aquilo que nos agrada. E o Silvio Caldas, sem dúvida, vai ser programado aqui no nosso Questão de Sensibilidade, porque ele tem músicas belíssimas e algumas delas inesquecíveis, letras muito bonitas, uma voz fantástica. Então, me dá vontade de fazer isso porque, infelizmente, o nosso tempinho acabou. Ele é curto, né? É uma hora só. Mas eu queria dizer até amanhã. E me veio essa lembrança de um Silvio Caldas, até amanhã, se Deus quiser. É com esse sentimento gostoso de música no ar que eu me despeço de vocês com um grande abraço. Renato Tavorelli Filho se despedindo. Já passaram.